Eu estou gravando a palestra depois de difundir para as pessoas que não puderam assistir. E aí, só para vocês poderem se tirar, acho que é uma coisa agradável. A gente sempre começar uma palestra sobre aromaterapia sentindo alguns óleos essenciais. Eu vou pedir uma ajuda da Ana para espalhar as fitinhas. Esse aqui é o óleo essencial destilado da araucária. Então, a gente vê a araucária o tempo todo aqui em Curitiba, mas eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de sentir o cheiro do óleo essencial. E a araucária é bem da família das coníferas, ela vai ter uma propriedade muito semelhante a todas as outras coníferas, né? Pinheiro, abeto, espruce, canadense, e por aí afora, o próprio cipreste. Mas eu trouxe para a gente lembrar que a gente está aqui em Curitiba hoje, essa cidade especial. Curitiba hoje, por incrível que pareça, se tornou um polo de conhecimento de aromaterapia. A gente tem destilação de aromaterapia muito próximo de Curitiba, araucária, a cidade araucária produz chás. A gente tem aqui perto a destilação de cipreste. Caminho um pouquinho mais pela Serra em Joinville, a gente tem um grande centro produtor de óleos essenciais também. E, então, Curitiba hoje, até pelo fato também de algumas pessoas estarem trabalhando há muitos anos com aromaterapia aqui em Curitiba, a gente tem o privilégio de ter bons professores, bons profissionais, e quase todas as marcas pioneiras de aromaterapia hoje vendem aqui em Curitiba, né? Então, por isso que eu trouxe o cheiro de araucária para vocês começarem. Pode passar, por favor. Bem, quando a Ana e a Márcia me fizeram esse convite, eu pensei, vou fazer uma palestra sobre estudar e trabalhar com aromaterapia, e não tanto falar dos óleos essenciais, porque quando eu era estudante, isso já tem um bocado de tempo, quando eu estava na faculdade, a aparência que a gente tinha era de saber para onde ir, né? E a minha formação foi uma formação em zigue-zague. Eu comecei fazendo linguística nos anos 90, em Campinas, e era o boom da linguística naquela época, uma ciência muito interessante. Alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido falar do ministro nosso que foi grampeado no telefone. Então, nos laboratórios a gente descobria quem era esse ministro, né, através dos recursos de linguística. E aí depois eu acabei trabalhando com moda, com marketing, e do marketing, um belo dia muito estressado, eu comecei a praticar yoga. E me apaixonei pelo yoga, abandonei tudo e fui professora de yoga durante 11 anos, tendo estúdio aqui no JuBV. E quando eu conheci o yoga foi um momento muito especial, porque eu estava na minha segunda aula e eu tinha sonhado na véspera que meu professor tinha colocado uma toalha branca no meu rosto. E aí quando eu fui para a minha segunda aula, depois daquele momento que a gente faz as posturas, né, a gente deita no chão em Shavasana para fazer o relaxamento, não é assim? E aí, quando a gente deitou em Shavasana, o professor nunca que começava aquele relaxamento, eu comecei a ficar um pouco preocupada. Até que, de repente, ele chegou e falou que ia colocar um lenço de papel em cima dos olhos da gente. Aí eu fiquei muito assustada, não consegui mais relaxar, porque eu falei, eu só queria fazer yoga, não queria ser vidente. E quando ele colocou o lencinho de papel em cima do meu rosto, tinha uma gota de óleo essencial de camomila romana. E foi o melhor, possivelmente o melhor relaxamento que eu fiz na minha vida. Então, ali começou a minha história com a aromaterapia. E a aromaterapia, desde então, se tornou uma paixão, é quase um vício, já deixou de ser um pouco de paixão, porque eu gasto um bom dinheiro comprando óleos essenciais. E esse é um problema de aromaterapia no Brasil, porque os óleos essenciais são muito caros, ainda são muito caros. Recentemente, o governo aumentou a alíquota de ICMS e também de algum outro imposto sobre os óleos essenciais. Então, eu me lembro que em 2007, a gente comprava um óleo essencial de limão siciliano por questão de R$ 8,00, R$ 9,00, hoje já está custando perto dos R$ 25,00, né? Então, existem alguns artifícios, óleos essenciais no Brasil são ser classificados como cosméticos, porque não podem ser classificados como, nem como suplemento alimentar, que causa uma série de problemas fiscais, e nem também como medicamento, por razões óbvias, né? Então, essa classificação dos óleos essenciais como cosméticos encarece demais o produto. E é o que é uma pena, porque era uma terapia que ela tem de mais bonito, pode passar. O que a aromaterapia tem de mais bonito é o fato dela ser muito acessível em termos de alcance terapêutico. Mas o que é ruim na aromaterapia no Brasil é que a matéria-prima nossa, os óleos essenciais, eles ainda são, infelizmente, muito caros. Então, quando as pessoas elas decidem estudar aromaterapia, elas têm que ter em mente isso, que se elas estão querendo praticar um tipo de medicina complementar, popular, o caminho delas talvez não seja, no curto prazo, a aromaterapia. Mas talvez a fitoterapia mesmo, trabalhando com os extratos, com as infusões, com as ervas secas, com as tinturas e tudo mais. Porque a aromaterapia no Brasil ainda precisa vencer essa barreira que é o preço do produto na matéria-prima. Tá? Pode passar, por favor. Bem, antes de tudo da gente imaginar por que estudar e trabalhar com aromaterapia, algumas perguntas elas têm que ser respondidas. Quer dizer, vocês, se imaginarem trabalhar com aromaterapia, precisam ter isso claro na mente de vocês. Porque é um caminho, como outro qualquer, é um caminho de muito estudo. O caminho que vocês estão, o caminho que a gente está, a gente é colega, né, em termos de terapias holísticas, é um caminho de muito estudo. Eu comecei a estudar aromaterapia profundamente em 2007, então se fosse uma faculdade de medicina, hoje eu estaria apta a ser clínica geral, né? E eu não me considero em absoluta apta a muita coisa, eu não me arrisco ainda a fazer. Então a gente tem que mergulhar tendo certeza, porque uma vez que você entra na aromaterapia, o estudo começa e ele só tende a se adensar, só tende a se aprofundar. Mesmo porque o Brasil é um país que está começando a ser olhado pelo resto do mundo e as coisas estão começando a chegar aqui. Então, como o yoga, uns anos atrás, a gente ia para fora para fazer curso de yoga, né? Então, as pessoas iam para a Índia, iam para os Estados Unidos, iam para a Europa e traziam o yoga para cá. Agora não, agora os professores vêm para o Brasil porque sabem que tem muita gente aqui querendo pagar curso de yoga, né? A Associação Brasileira de Iyengar Yoga tem cerca de 2 anos no Brasil, 3 anos, já começou a formar professores, né? Que pagam royalties para a Associação de Iyengar Yoga lá, para o Centro de Iyengar Yoga na Índia, em Pune, né? Então isso está acontecendo com a aromaterapia também. Então nesse final de semana, uma grande expoente da aromaterapia no mundo esteve no Brasil, a Shirley Price, a Penny Price, que é a filha da Shirley Price, ela esteve no Brasil, lá em São Paulo. E ela entrou aqui para fundar a Academia Penny Price Internacional. Então, o Brasil hoje é o único país da América Latina que tem uma Academia Penny Price oficialmente fundada. E eu estava no curso nesse final de semana com uma outra expoente de aromaterapia do mundo, que é a Rhiannon Harris, que é uma inglesa que mora atualmente na França, que ela é organizadora de um grande congresso dessa área na Irlanda, que se chama Botânica, que também veio para cá dar um curso de aromaterapia. O ano passado foi o Dr. Penoel da França. Então, nós estamos, né, nós somos a bola da vez, vocês sabem disso. E por conta desse adensamento de informações que está acontecendo na área de aromaterapia, a gente fica com aquela síndrome de não consigo fazer tudo, né? Que é horrível, que você quer fazer os cursos, quer fazer as coisas que vão aparecendo e falta dinheiro para isso. E aí a pergunta é, será que na aromaterapia, para eu estudar o tanto que eu quero, eu vou ter o dinheiro para poder pagar as coisas? Então, é uma pergunta que surge e essas perguntas ninguém conta para a gente antes da gente entrar nesse caminho. Então, a minha intenção é contar, é fazer as perguntas e contar as respostas que ninguém conta para vocês, tá? Bem, a pergunta que vocês têm que fazer é quem sou eu, né? Sou uma pessoa que vou encarar uma terapia como profissão, ou seja, eu sou uma pessoa que estou querendo entrar no campo das terapias holísticas. A aromaterapia ela não é propriamente uma terapia holística, ela é uma terapia complementar. Por que ela não é uma terapia puramente holística? Porque a aromaterapia ela tem um pé dentro da química muito forte, dentro da farmacoquímica muito forte, né? Então, os óleos essenciais, esses compostos voláteis que as plantas produzem, são compostos lotados de substâncias químicas. Então, está cheio de compostos químicos lá dentro. A gente tem álcoois, a gente tem fenóis, a gente tem aldeídos, a gente tem ácidos, ésteres, éter, a gente tem peróxidos, furanos e tudo mais. E esses princípios ativos, eles são química. Quando a gente, de fato, está, por exemplo, passando uma hortelã-pimenta na nossa nuca ou na nossa têmpora para poder aliviar uma dor de cabeça, a gente está sabendo que aquela substância majoritária na menta, que se chama mentol, que é um álcool, né, está agindo como analgésico, diminuindo, por exemplo, a substância P, que é um neurotransmissor que sinaliza as dores, né, no sistema nervoso nosso. Então, isso é química pura, né, química misturada um pouquinho com bioquímica. Então, os óleos essenciais, a aromaterapia, não é puramente uma terapia energética ou uma terapia emocional. Uma coisa curiosa que eu aprendi esse final de semana com a Rhiannon, que eu achei fantástico, é que aqui no Brasil, quando a gente vai procurar um homeopata, a gente procura um homeopata por várias questões, mas principalmente por questões físicas, ou não é? A gente vai para tratar alguma sintomatologia física que a gente está tendo, não é assim? Então, a gente tem aqui o Centro da Gamarra, que é uma referência, na verdade, nem brasileira, já é uma referência mundial em ensino de aromaterapia. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem vários médicos tratando infecções com aromaterapia, não, com homeopatia, né? E quando a gente quer um tratamento para relaxar, para tratar um medo, uma depressão, de repente, alguma ansiedade, um distúrbio do sono, aí, talvez, se a gente conhecer a técnica, a gente vai para a aromaterapia. Então, aqui no Brasil, o que acontece? A gente vai no físico, no homeopata, e vai na questão emocional, psicológica, no aromaterapeuta. Ou, de repente, no reiki, eventualmente até na acupuntura, embora a acupuntura seja uma ciência muito abrangente, né? Mas a gente vai procurar florais de Bach, florais de Saint-Germain, florais de Minas e por aí afora. O que essa Rianon estava contando para a gente é que lá na França é exatamente o oposto. Quando as pessoas querem tratar alguma sintomatologia física do corpo, eles vão procurar o aromaterapeuta, que daí vai prescrever para o sujeito X miligramas de óleos essenciais por via inalatória, ou via dérmica, ou então via oral, por ingestão, ou eventualmente até por supositórios anais e óvulos vaginais. Enquanto que quando a pessoa está sofrendo de algum problema psicológico, ela vai procurar um homeopata. E aí o homeopata entra no psicológico. É bem diferente do Brasil. Então, esse lado da aromaterapia francesa, que é uma aromaterapia que nasceu, principalmente depois da Guerra da Indochina, com forte viés farmacológico e médico, graças às pesquisas do Dr. Jean Valnet, com alguns antissépticos, antimicrobianos no campo de batalha, né, para tratar os feridos, é uma aromaterapia que está começando a chegar no Brasil e vai fazer com que a aromaterapia encare o seu componente químico farmacológico. E isso vai agregar uma dificuldade essa para nós, que naturalmente somos chamados para a aromaterapia por conta da beleza dessa terapia holística, por conta do lado holístico que ela tem. Porque quando eu fui para a aromaterapia, eu imagino que quando vocês, né, foram escolher essa carreira da naturoterapia, é porque o chamado holístico é muito forte. A gente não está encarando o ser apenas como uma configuração de moléculas que respondem a determinados estímulos fisioquímicos. A gente está encarando um ser do ponto de vista da espiritualidade que habita um corpo, não é assim? Então, quando a gente começar a olhar a aromaterapia do ponto de vista farmacoquímico, que é como a informação está começando a chegar agora aqui no Brasil, a gente vai ter um choque e a gente vai ter uma dificuldade. Principalmente uma dificuldade de lidar com a química, que é a principal dificuldade que toda aromaterapeuta tem no início da sua carreira. Porque a aromaterapia, muito bem, a gente pode tratar apenas com a psicoaromaterapia, vamos aprender que um cipreste é interessante para trabalhar perdas emocionais, vamos aprender que o gerânio é muito interessante para trabalhar, por exemplo, mudanças na fase da mulher, tanto na adolescência quanto na fase madura de fertilidade, na menopausa, vamos aprender que uma lavanda é relaxante, produz uma sensação de liberdade. Mas as pessoas vão começar a procurar um aromaterapeuta para tratar uma gastrite, para tratar aquele problema que o doutor Leonardo estava falando, de epicondilite, né? Vão começar a chamar para tratar uma psoríase, vão começar a chamar para tratar, enfim, diversas patologias. E a gente ou vai estar preparado ou a gente vai dizer, desculpe o meu lado da aromaterapia é psicoaromaterapia, então você precisaria procurar um outro profissional. Então, quem sou eu para escolher uma terapia? Quer dizer, eu sou uma pessoa que sei exatamente o que eu quero. Eu sou uma pessoa que quero ou realmente tratar de doença na parte física, ou sou uma pessoa que quero apenas tratar os distúrbios psicoemocionais. Ou sou uma pessoa que vou querer fazer esse casamento. E se eu for uma pessoa que fizer esse casamento, eu já sei que o meu futuro vai encarar um bocado de química, um bocado de farmácia, que são informações que eu vou ter que estar correndo atrás, né? Vou ter que estudar anatomia, vou ter que estudar fisiologia, vou ter que estudar algumas outras coisas que não necessariamente são aquelas coisas mais gostosas, né? Como, por exemplo, a parte emocional, energética dos óleos essenciais. Agora, fundamentalmente, uma pessoa que escolhe ser uma terapeuta é uma pessoa que gosta de estudar, isso é impossível, né? Acho que qualquer pessoa que escolhe na área da saúde tem que ser uma pessoa que gosta de estudar. Porque naturalmente já é uma pessoa que gosta do quê? De gente, né? Então, a gente, acho que na minha cabeça, pelo menos, é inconcebível uma pessoa se aventurar no caminho das terapias sem gostar de gente, não é verdade? Às vezes gosta de dinheiro, né? Principalmente se for buscar alguns caminhos alopáticos, não é assim? Mas gostar de gente é condição sine qua non. Então, eu já estou pressupondo que todos vocês gostam de gente, então só estou dizendo o a mais que vocês teriam que estar gostando, que é gostar de estudar. Bem, outra pergunta que tem que ser feita é em que momento de vida que eu estou? E quais são as minhas metas? Pode passar, por favor. Bem, quem sou eu? Para ser um aromaterapeuta, eu imagino que a pessoa gosta de cheiros, né? Senão fica um bocado complicado lidar com aromaterapia. Principalmente com a aromaterapia que a gente chama de holística, de bem-estar, que é a aromaterapia da tradição inglesa, que era uma terapia que vai usar os óleos essenciais carreados em óleos de massagem, escaldapés, em banhos, compressas e por aí afora. Se essa pessoa não gosta de cheiro, alguma coisa já não vai dar muito certo. Porque parte do que a gente aprende com os óleos essenciais é usando na gente mesmo. Então, os óleos essenciais, eles vão surgindo. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha óleo de pindaíba no mercado, a gente não tinha óleo de plaia, a gente não tinha com tanta facilidade óleo essencial de sucupira, óleo de sangue de dragão, coisas muito presentes na fito, mas pouco presentes na aromaterapia. E essas coisas, quando chegam na loja, a gente tem que comprar e experimentar. Não dá para a gente ficar usando sempre a mesma lavanda de sempre, sempre a mesma hortelã pimenta de sempre, Nem a gente aguenta, nem os nossos clientes, às vezes, é o óleo que eles precisam. Então, tem que gostar de cheiro, experimentar e tudo mais. E isso é um problema, vocês podem imaginar que não, mas é. Porque tem várias pessoas que vão fazer curso de aromaterapia porque conhecem o potencial terapêutico desse ramo, mas tem muito problema com cheiro. Eventualmente, as pessoas são pessoas alérgicas, mais sensíveis, que começam a cheirar, espirram, ficam com dor de cabeça, isso acontece. Então, essa é uma barreira que ela, não sei se ela precisa ser superada, mas talvez ela precise ser... A pessoa vai ter que aprender a lidar com essa dificuldade, se ela tiver com cheiro, de uma maneira ou outra, e aí, não estou falando de cheiros sintéticos, Com aromaterapeuta, tem muito aromaterapeuta que não gosta de perfume. Isso é natural, porque as pessoas que começam a lidar com os óleos essenciais perdem um pouco da tolerância com as essências sintéticas, mas pelo menos tem que aprender a lidar com o cheiro da melhor maneira possível. E uma outra dificuldade que acontece no meio do caminho é que, à medida que, principalmente isso com massoterapeutas que se utilizam de óleos essenciais, o impacto de óleo essencial que ele inala durante um dia é muito grande. Então a pessoa precisa desenvolver métodos para estar sempre arejando o próprio consultório, o próprio local de trabalho, porque senão ela começa a se intoxicar com os óleos essenciais, porque ela cheira e os óleos essenciais passam o tempo todo nas palmas das mãos. Então, existe essa dificuldade também lá na frente para quem for trabalhar dessa maneira, tá? E já falei que a pessoa gosta de estudar. Pode passar, por favor. Bem, o que acontece sobre cuidar do outro, na teoria, o que a gente imagina ser o campo da aromaterapia, Então, nós somos seres de luz, que despertamos o caminho da autocura e outros seres de luz, e nos utilizamos com gratidão dos óleos essenciais neste processo. Não é assim que a gente pensa, em teoria, que era uma terapia divina, Só que a gente sabe que no dia a dia isso não acontece, certo? O que é a realidade da vida? Você é uma pessoa que se frustra quando os óleos essenciais não surtem o menor efeito, fazendo com que seu cliente doente corra procurando um médico. Não é assim que acontece? Então, bem, não é assim que ainda vocês são estudantes, ainda não estão trabalhando com o negócio. Mas quando vocês trabalharem, vocês vão lidar com clientes que deixam de passar no seu consultório porque o médico mandou fazer outra coisa. E aí eu não quero contar isso para vocês porque a gente fica inimigo de médico. Porque a pessoa que tem que estar mais perto de um aromaterapeuta é o médico alopata, porque ele é que traz o diagnóstico que a aromaterapia não tem condições de fazer. Mas o dia a dia de um aromaterapeuta é um dia a dia em que a gente enfrenta algumas batalhas com a medicina alopática, Então, quando eu era, por exemplo, professora de yoga, via de regra, os alunos chegavam e diziam que iam parar de fazer o yoga, embora o yoga estivesse fazendo super bem, porque o médico mandou fazer uma atividade aeróbica, Se eu conhecesse MTC, eu teria dito para ele que não, ele não pode perder yang fazendo uma atividade aeróbica, mas eu conheci o yoga, então eu dizia para ele, tá bom, vai, faça a sua atividade aeróbica e faça um yoga em casa, era o que eu podia dizer para essa pessoa. E aí eu dizia, namastê, gratidão, não, eu fechava a porta e ficava com meu marido, caramba, perdi mais um aluno por causa do médico, e com conta para pagar, estúdio para pagar, aquela coisa toda, um curso de aperfeiçoamento que eu tinha que fazer. Então, essa infelizmente, é a vida, é o dia a dia de um terapeuta holístico, é o primeiro gasto que as pessoas cortam. Até que chega um momento em que você consegue equilibrar essas demandas, e aí surge na vida de todo terapeuta holístico uma vontade da aula, Seja porque a pessoa gosta de dar aula, que é o meu caso, seja porque ela precisa complementar a renda dela com esses clientes que acabam sendo perdidos, demandados para a medicina alopática. O que eu estou falando para vocês não é nenhum, não quero desestimulados do caminho da aromaterapia, de jeito nenhum, mas é bom a gente já saber em que túnel que a gente está entrando, Existe luz lá no fim, mas até chegar, algumas batalhas precisam ser vencidas. E esse confronto da aromaterapia com a medicina alopática, ela vai existir. De novo, eu vou dar um exemplo do yoga. Mais ou menos cerca de 2005, talvez, 2006, 2005, o Pedro Kupfer, no Brasil, não sei se todos vocês conhecem, é um professor de yoga que fica em Mariscal, uma grande personalidade do yoga no Brasil, ele foi uma das pessoas que começou, que levou um projeto à frente de brigar com o CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, justamente. Porque o Conselho Regional de Educação Física entrou com um projeto de lei no Congresso para poder trazer o yoga para dentro do CREF. Então, só poderia trabalhar como professor de yoga as pessoas que tivessem o CREF. Seja pessoas que fizeram a formação de educador físico, a faculdade, seja pessoas que depois vão lá e pagam aquele cursinho para você ter um CREF. Tem outras modalidades que eles aceitam, uma delas é professor de yoga, né? E aí foi uma comoção no Brasil, o yoga estava num boom, num verdadeiro boom dentro desse país, né? As escolas explodindo de alunos, 200 alunos, 100 alunos em cada escola. E todo mundo tremeu nas bases. Primeiro porque, sim, era o seu ganha-pão, né? Mais ou menos como a medicina já quis fazer com a acupuntura, né? E segundo porque, puxa vida, yoga não é educação física, né? Yoga é uma filosofia de vida, é uma ciência milenária, é um patrimônio da humanidade, né? Assim como a acupuntura é o patrimônio da humanidade. Então, o Pedro Kupfer, ele levou essa briga à frente, ele criou a Aliança do Yoga, a Aliança do Yoga se fortaleceu entre os professores e essa briga foi ganha e o CREF abandonou, pelo menos momentaneamente, esse projeto. E o que vai acontecer com a aromaterapia, possivelmente daqui 4, 5 anos, é que a medicina vai brigar para encampar a aromaterapia dentro dela. Por quê? Porque na França já é assim. Então, hoje na França, qualquer pessoa que vai usar aromaterapia do ponto de vista terapêutico tem que ser o médico ou farmacêutico. Lá na França é um pouco menos pior do que no Brasil, porque o farmacêutico na França ele pode prescrever, coisa que no Brasil ele não pode, né? Porque na França se entende que um farmacêutico conhece muito mais de remédio do que um médico, o que é verdade. Mas no Brasil, o farmacêutico não pode. Então, possivelmente, vai acontecer esse trajeto no meio do caminho e aí, como existe aquela lei de isonomia, possivelmente, as pessoas que já trabalham com aromaterapia devem poder continuar exercendo sua profissão se esse projeto for aprovado, né? No futuro, é uma cogitação, é apenas uma suposição minha. E as pessoas que estão entrando, talvez não possam exercer aromaterapia, pelo menos no nível terapêutico. No nível do marketing olfativo, do artesanato do aroma, talvez não esteja problema nenhum. Então, é uma coisa com a qual a gente deve se preocupar. O Brasil é muito desorganizado em termos de instituições que representam os profissionais da área holística, né? Então, a gente tem uma briga um pouco boba entre o Sint e a Abrat, qualquer outro... Depois tem aí um nome, já lembro. O Sint e o Abrat ficam brigando. Dentro da aromaterapia, a gente tem duas instituições, a Abraroma e a Aroma Flora, que, embora não briguem entre si, disputam a mensalidade, né, a anuidade dos seus membros, né? Então, o brasileiro vai ter que começar a entender que ele se organiza em torno de entidades civis, ou então, realmente, a gente não vai conseguir lutar pelos nossos direitos. E os aromaterapeutas ainda não se organizaram, o que é um pouco temerário frente ao que as indústrias farmacêuticas devem estar fazendo com os óleos essenciais em um curto período de tempo, né? Hoje, para mim, está lá no Parlamento da União Europeia uma lei perigosíssima querendo tirar os óleos essenciais do mercado, inclusive todo tipo de erva usada na fitomedicina, né? Na fitoterapia. Então, eles estão dizendo que as pessoas não vão mais poder sair e comprar no armazém as suas ervas para tratamento. Existe uma grande mobilização europeia contra esse tipo de lei, sites arrecadando assinaturas e tudo mais, mas esse perigo existe de fato dentro da União Europeia. E a gente sabe que o que acontece na União Europeia, a Anvisa macaqueia aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar realmente de olho, é um perigo que existe até a gente chegar à luz do final do túnel dentro da aromaterapia, tá? Bem, então, o que a gente tem que sempre achar quando a gente vai escolher uma profissão, sobretudo se essa profissão for aromaterapia? O caminho do meio, né? A questão do bom senso. Então, a gente tem que ser uma pessoa que gosta de cheiros, que gosta de estudar, e nessa questão, se vai dar certo tratar os outros com aromaterapia ou não vai, na minha opinião, a gente tem um pendor para cuidar dos outros, mas precisa desenvolver habilidades para lidar com pessoas em contexto terapêutico. O que eu quero dizer com isso? Apenas gostar de lidar com o outro, ter esse desejo, né, essa vontade de fazer o bem e ser terapeuta não basta. A gente tem que desenvolver algumas habilidades, entre elas a habilidade de separar o que é a doença do outro, o que é a doença da gente, né? Sabe aquela pessoa que alguém fala que está com alguma doença e a gente começa a sentir? Existe muito isso dentro dessa área das terapias, né? Por quê? Porque a gente vai procurar terapias em primeiro lugar para se tratar, não é verdade? E que bom que é assim, porque a gente só pode tratar do outro a partir do momento que a gente está constantemente tratando da gente, né? Mas sim, existe muita gente que vai buscar as terapias holísticas pensando no seu próprio bem-estar. E aí a confusão que existe entre o bem-estar e o bem-estar do outro e o nosso surge no meio do caminho, né? Então a gente tem que desenvolver também a habilidade de ouvir, a habilidade de lidar com o dinheiro, a habilidade de gerenciar a própria carreira, a habilidade de promover o próprio trabalho, né, que são as habilidades de business. Isso é fundamental hoje quando nós somos aromaterapeutas, porque a gente é profissional autônomo, né? Então não dá apenas para a gente imaginar que vai abrir uma página no Facebook e dizer sou aromaterapeuta e os clientes vão começar a chegar. Então essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas de uma maneira ou outra. Eu não sei como é aqui no curso da Espírita, de Naturoterapia, se existem cadeiras que tratam do outro lado da história, mas um aromaterapeuta que é apenas aromaterapeuta, ele tem algumas deficiências. Então é interessante que ele fosse fazer algum curso na área de psicoterapia, para poder aprender a escutar o outro, ter uma escuta mais ativa. Talvez seja interessante ele fazer alguns cursos no SEBRAE, de gerenciamento de fluxo de caixa, alguma coisa nesse sentido, né? Para não apenas, quer dizer, a parte técnica, ok, ele está estudando aromaterapia, mas essas outras habilidades que um terapeuta tem que ter, isso é necessário que ele vá buscar fora, tá? Bem, sabendo que suas questões interferem no processo, assim como interferem no processo de cura, o estilo de vida do seu cliente. Isso aqui é bem complicado, porque aromaterapia por si só não faz mágica nenhuma, né? Assim como nenhuma terapia complementar. Infelizmente, o aromaterapeuta ele precisa entender de outras áreas. Não digo entender com toda a capacidade, mas ele tem que ter noção. Um pouquinho do quê? De nutrição. É fundamental o aromaterapeuta conhecer um pouco de nutrição. Principalmente porque a gente sabe hoje em dia o mecanismo pelo qual os óleos essenciais atuam no corpo. Então, vários óleos essenciais eles atuam positivamente no corpo porque são indutores enzimáticos. E aí, as enzimas elas funcionam em determinado pH, né? Via de regra, um pH alcalino. Então, se a gente não tem a menor noção de como alcalinizar o terreno da pessoa, o campo, né, vital dela, o sangue dela, né, através da alimentação, você pode dar quanto óleo essencial de limão que você quiser, que com certeza o fígado dela não vai recuperar. Né? Então, ela primeiro precisa fazer uma reeducação alimentar. Então, essas habilidades acabam tendo que ser aprendidas. E aí eu acho bárbaro que vocês estejam numa faculdade de naturoterapia, porque vocês têm essa visão do todo, que muitas pessoas que vão apenas buscar um curso de aromaterapia não têm, né? Eu sempre, quando eu vou dar um curso de formação, eu sempre falo que as pessoas que já estão com um pezinho nas terapias holísticas já saíram 10 quilômetros na frente daqueles que vieram de outras áreas. Pessoas que são massoterapeutas, reikianos, acupuntura, que são terapeutas florais, já te dou a palavra, pode ser? Outras pessoas que vêm até da área de farmácia, medicina, porque pinta médico fazendo curso também. Então, essas pessoas já têm uma vantagem, porque elas já estão com outro background para suportar a aromaterapia que vai ser a escolha profissional delas. Mesmo professores de yoga já estão mais bem preparados do que, por exemplo, um administrador de empresa que venha fazer um curso de aromaterapia. Porque o salto que tem que ser feito, ele já foi feito lá no passado. Né? Então a pessoa já experimentou, já entende que saúde não é apenas a questão de um hábito só que você tem na sua vida, mas uma questão de uma conjuntura de fatores, de hábitos. Tá? Pode falar. Como dentro da aromaterapia você disse que tem a possibilidade de fazer a alcalinização do organismo dentro da aromaterapia? Desculpa, o quê? Tem algum processo na aromaterapia para fazer essa alcalinização do organismo? Você diz da acidificação do terreno? Do corpo? O organismo. É que eu já estou nesse processo de alcalinização há muito tempo. Uhum. Do organismo através da alimentação, uhum. Alimento, movimento, pensamento, essas três coisas. Mas dentro da aromaterapia, qual seria a forma de auxiliar melhor esse processo? Tá. Ela está perguntando para mim, então não sei se vocês todos ouviram, se existe dentro da aromaterapia uma maneira de você organizar esse terreno corporal, né? Para receber, por exemplo, um tratamento em que o corpo seja mais alcalino. A aromaterapia por si só não faz isso. Não existe óleo essencial que consiga alcalinizar um pH ácido de sangue. Tá? A aromaterapia é maravilhosa para o tratamento de várias patologias. Na questão energética e emocional, ela é fantástica. Possivelmente uma das melhores terapias que existe. Mas sozinha, ela realmente não consegue fazer. Na questão emocional, já organiza. Sim, na questão emocional, lidando com o estresse, ela teria um grande papel. Porque a gente sabe hoje em dia que o estresse é um acidificante, né? Isso. Porque o estresse, a gente sabe hoje, que é um grande acidificante do sangue. Então, no manejo do estresse, a aromaterapia tem um papel maravilhoso a ser feito. Mas ela sozinha não consegue. A pessoa realmente tem que encarar uma mudança no estilo de vida. Estou perguntando como ajudante nesse processo. Com certeza. Absolutamente tem sim. Respondido? Tá bom? Bem, e aí a outra coisa que a pessoa, que o aromaterapeuta tem que ter na consciência é que cada macaco no seu galho, não? Então, quando uma pessoa chega no consultório do aromaterapeuta, ela tem que chegar diagnosticada, se a gente estiver falando de patologia física. Não existe uma variação aromaterapêutica, não existe um método de diagnóstico aromaterapêutico, como, por exemplo, existe dentro da MTC. Né? A MTC tem a sua maneira de diagnosticar, avaliar e chegar ao que o cliente tem, né? O que aquele paciente está sentindo, do que ele está sofrendo. Dentro da aromaterapia, a gente não tem isso. Né? E, então, as pessoas que conhecem a MTC podem utilizar o diagnóstico da MTC dentro do contexto aromaterapêutico. Um professor de yoga ou um fisioterapeuta, um professor de pilates, ele pode utilizar a ferramenta que ele tem para chegar em determinada avaliação, não diria diagnóstico, mas uma avaliação do que aquele cliente tem. Né? Uma pessoa sensitiva, uma pessoa que lida com chakras, com aura, que tem vidência, sensibilidade, ela também pode utilizar esses recursos internos para chegar em uma determinada avaliação. Mas a aromaterapia em si, ela não tem nenhum método de avaliação. Ela não tem nenhum método de diagnóstico. A aromaterapia, ela recebe o diagnóstico e atua em cima dele. Né? Então, realmente, cada macaco no seu galho. Se o cliente chega para nós sem diagnóstico, é muito difícil a gente saber por onde atuar, a menos que a gente vá atuar no campo emocional. Que daí você, treinando aquelas habilidades de escuta ativa, você tem uma boa, né, pelo menos uma boa pista de por onde você tem que ir. Né? E existem cursos que nos auxiliam nisso. Pode passar. Né? Bem, em que momento da vida que você está para poder escolher uma terapia como profissão? Quando você quer escolher uma atividade profissional, significa que você está iniciando a sua vida adulta. Né? Então, é maravilhoso a gente poder, com 18 anos de idade, dizer, você era uma terapeuta. Pronto, né? Você sabe que você tem aí pelo menos 60 anos, 50 anos de vida produtiva. E você sabe que você pode começar uma terapia e, de repente, dizer, não, achei tudo muito chato, não é isso que eu quero, meu negócio é trabalhar com acupuntura, meu negócio é trabalhar com terapias florais. Pronto, errou, não tem problema, você pega aquele estudo que você fez, né, e readequa ele no outro contexto de vida. Quando você tem que escolher uma profissão, porque você precisa de dinheiro, né, normalmente a gente tem que escolher uma profissão quando a gente está precisando de dinheiro. Aí a aromaterapia, ela oferece alguns desafios, né, porque a aromaterapia, falei para vocês, não é uma terapia popular, infelizmente não é, os óleos essenciais são caros. Então, a matéria-prima com qual a gente trabalha é uma matéria-prima que exige um investimento. Né? Você vai comprar uma lavanda, 10 ml de lavanda, hoje em dia uma lavanda fina francesa, que é a lavanda ansiolítica que a gente usa em consultório, está perto de R$42. Tudo bem, você sabe que você tem 220 gotas naquele frasquinho, mas 220 gotas vai assim num piscar de óleo se você for utilizar no aromatizador de ambientes. Né? Então, para quem tem que escolher uma profissão, principalmente por uma questão financeira, o que eu acho mais interessante seria buscar alguma terapia complementar, que a gente sabe que tem uma demanda maior no mercado, e agregar uma terapia dentro dela. Né? Mas não tratar apenas com aromaterapia pura. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí chega a terceira fase da vida em que a gente pode escolher uma profissão, né? Que é o caso de algumas pessoas que eu conheço aqui, que se aposentaram e foram trilhar o caminho da naturoterapia. Aí a aromaterapia, eu acho que realmente é a melhor escolha. Primeiro, porque a aromaterapia é lindo. Segundo, porque a aromaterapia realmente é eficaz. E segundo, porque é um estudo que você consegue fazer por conta própria, adequando no ritmo de vida que você já tem. Né? Seja um ritmo de vida de cuidar de netos, seja um ritmo de vida de fazer os seus exercícios regulares no parque de manhã. Então, a aromaterapia, ela tem essa flexibilidade de estudo. né? Você consegue adequar num ritmo de vida qualquer que você tenha. Diferentemente de uma faculdade, um curso técnico de massagem, que você vai ter que estar frequentando lá das 8 às 14 horas, ou das 14 horas até as 7 da noite e tudo mais, tá? Bem, a questão do diploma. A aromaterapia não é uma profissão formalizada no Brasil, né? Assim como várias outras profissões dentro desse campo das terapias complementares. Não existe atualmente nenhuma faculdade que dê curso de diploma de terceiro grau de aromaterapia. Existe em perfumaria, mas também não é terceiro grau, é uma pós-graduação da IEMBI Morumbi lá em São Paulo. E também não é perfumaria para você montar perfume, é perfumaria business para você ser um profissional de marketing, gerência de produtos dentro da perfumaria. E também não existe nenhum curso técnico e tudo mais. Só que a aromaterapia impõe uma questão. Para você trabalhar como aromaterapeuta, você tem que ter um alvará na sua cidade, você tem que ter um alvará na prefeitura. E aí, como é que você faz isso? Bem, aqui em Curitiba a questão sempre é bastante complicada. Não sei nas cidades que são limítrofes como é que é isso, mas aqui em Curitiba a dor de cabeça é bastante grande. Como terapeuta, como instrutor de yoga, antigamente pode ser que tenha mudado, mas antigamente você necessariamente tinha que ter feito a espírita ou um ou dois cursos que tinham validade aqui em Curitiba. Talvez hoje isso tenha mudado. Na questão de aromaterapia, não existe aromaterapeuta na prefeitura de Curitiba. A gente tira o alvará de terapeuta holístico. E aí você vai levar lá os diplomas que você tem. Cursos de aromaterapia, via de regra, duram 16 horas, né? Então, o curso que eu dou é 16 horas, a pessoa faz mais outro curso de 16 horas, e 16 e 16 horas, a pessoa vai somando algumas horas, em que hora que ela levar lá o material dela para ser avaliado na prefeitura, a prefeitura vai dizer, ok, você pode ser um terapeuta holístico e ganhar o seu alvará. Então, esse é um caminho a ser feito. O outro caminho é você fazer os seus cursos de aromaterapia e obter o seu número junto àqueles órgãos que certificam, né, que são as entidades civis que certificam esses, todos os terapeutas holísticos de tudo, qualquer área. Né? Então, você tem o SIN, você tem a BRAT, aí você vai ter o seu CRT, né? A sua carteirinha de terapeuta. Com essa carteirinha de terapeuta, você ganha um certo suporte jurídico para poder atuar como aromaterapeuta no Brasil, mas isso não te isenta de ter o alvará da prefeitura. Não sei se todos vocês estão acostumados com essa questão legal dessa profissão nossa, tá? Porque o alvará é aquele documento que permite que você abra um estabelecimento ou trabalhe na casa das pessoas ou em outros locais, porque você paga imposto e ISS para a prefeitura. Ter um CRT, estar cadastrado na Braroma, no SINT, na Aroma Flora, apenas certifica de que você é uma pessoa que estudou aromaterapia. Mas isso não significa que você vai conseguir o alvará na tua prefeitura. Então, o que acontece? A informalidade é a regra dentro desse mercado. Todo mundo trabalha em algum grau contra a lei. E também, assim, não é errado porque a lei não existe ainda. Então, a gente não tem muito o que fazer, a gente fica de mãos atadas. Mas se vocês forem trabalhar, por exemplo, fornecendo serviços em algum órgão público, vocês vão ter que se haver com o alvará da prefeitura, tá? Aí, depois de resolvida essa questão legal, a gente tem que perguntar quais são as nossas metas, né? Porque uma profissão, ela tem que, acho que, em primeiro lugar, trazer alegria para a gente. Em segundo lugar, tem que trazer dinheiro. Numericamente falando, né? Porque não dá para você se sustentar como profissional sem ter os recursos financeiros para continuar sendo aquele profissional. Então, mas as pessoas, elas precisam de quantidade diferente de dinheiro, as pessoas precisam de famílias diferentes, de quantidade de horas convivendo com as famílias, com seus queridos, com seus amados, diferente, né? As pessoas, elas lidam com as expectativas de maneiras bem diferentes na vida. Então, eu tenho aromaterapeutas que resolveram ser donos de empresa para exercitar dentro da aromaterapia com uma paixão o seu lado de business, e tenho pessoas que fazem aromaterapia quase de maneira voluntária, porque tem o background da família para poder suportar financeiramente aquela atividade voluntária que ela resolveu ter. Existe de tudo, mas é bom a gente ter em mente quais são as nossas metas, né? As metas pessoais, as metas profissionais, as metas de família. Às vezes a família não está pronta para que uma pessoa se torne aromaterapeuta. É por várias questões. Uma delas é que um aromaterapeuta em formação, ele via de regra vai estar fora de casa no final de semana estudando, porque os cursos acontecem no final de semana. Isso é curioso porque as pessoas às vezes me pedem conselhos para ser professor de yoga. E aí, fazem muita fantasia a respeito da profissão do professor de yoga, que é uma profissão maravilhosa. Agora, quando a pessoa vem me pedir um conselho, eu não vou falar da parte boa, porque a parte boa ela já sabe, senão eu não estaria pedindo conselho, certo? Então eu vou falar a verdade. E aí eu começo a falar para a pessoa o que é difícil em ser professor de yoga. Eu falo bem, a primeira coisa que é difícil de ser professor de yoga é que você vai se machucar. Como? Isso não existe. Existe sim. Que você vai estar demonstrando a postura de maneira certa e de maneira errada. E quando você demonstrar a postura de maneira errada, porque o aluno precisa saber como que é o certo, nesse momento, se você não estiver presente, né, você pode se machucar. Aí a pessoa, puxa, mas isso não vai acontecer, beleza, tudo bem, eu só estou falando o que pode acontecer, não estou dizendo o que vai acontecer. Aí a pessoa fala, tá, e que mais? Bem, então agora eu vou falar uma coisa muito séria. Você gosta muito de sair à noite? A pessoa gosta, eu vejo meus amigos, vou no cinema, tenho as minhas festas, vou fazer o esquenta na casa do pessoal, aí depois eu vejo o show do Denorex às 2 horas da manhã, adoro sair de casa. E eu falo, pois é, então, professor de yoga não sai à noite. Como não sai à noite? É proibido? Aceita, não deixa? O seu guru não deixa? Não, não, não é nada disso. É que os alunos têm disponibilidade para praticar yoga à noite, né? Então, quem é professor de yoga, de fato, dando aula todo dia, essa pessoa trabalha de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 9h30 da noite, todos os dias. Não sai à noite. Você está afim de abrir mão do teu horário da noite de lazer? Tô. Então, beleza, vai ser professor de yoga, que essa é a tua chance, né? E com aromaterapeuta acontece mais ou menos as mesmas coisas. Né? Pergunta para o Leonardo, né? Ele com certeza fechou a agenda dele, que é uma agenda cheia boa noite de pacientes para poder dar essa palestra aqui. Então ele deixou de ganhar para poder estar aqui. O que mostra que é uma pessoa muito bacana, né? Palmas para ele que vem dar esse curso aqui, né? Então por quê? Porque os nossos clientes, eles podem que horas fazer consulta com a gente? À noite. Não é verdade? Às vezes na hora do almoço, que também é outro horário ruim de trabalhar, né? Porque na hora do almoço eu gosto de estar comendo. Mas os meus clientes gostam de estar sendo atendidos. Porque aromaterapeuta, como aromaterapeuta, você não pode assinar lá embaixo um atestado médico para a pessoa levar na empresa. Ela faz na hora que dá. E a hora que dá é a hora dela. E a gente está disponível. Então essa é uma outra coisa que acontece no meio do caminho. Não é ruim, mas acontece, né? É uma fase, a gente tem que estar disponível. Até que de repente a gente chegue naquele grau que as pessoas param o dia dela para vir fazer a consulta com a gente, né? Pode acontecer também. Pode passar, por favor. Então, no curto, médio e longo prazo, a gente tem que entender como é que vai ser o nosso dia a dia. Realmente com toda a sinceridade, com toda a franqueza, com todo o pé no chão. Não fantasiem nunca a respeito do futuro como terapeutas holísticos, né? Eu falo isso de carteirinha porque a minha entrada no yoga foi super fantasiosa. Eu sinceramente achei que eu ia conseguir meditar 5 horas da manhã e 9 horas da noite. Você com certeza imaginei que eu ia poder ter a minha prática, mas o dia a dia de manter um estúdio aberto me mostrou que o que eu menos fazia era praticar. Então, professor de yoga é o ser que menos pratica yoga na Terra. Se for um professor que tem aquilo como profissão primária, não como uma profissão secundária. Né? Então, a gente tem professores maravilhosos, como, por exemplo, o Jorge Nack, lá de Porto Alegre, que é a pessoa responsável pela formação Krishnamacharya no Brasil, ele é funcionário público. E quando os alunos, quando ele faz a palestra de apresentação do curso dele, que é um curso extenso de 3 anos, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: você vai viver do yoga? E a pessoa fala, vou. Ele fala assim, era bom ser funcionário público, como eu. Assim você tem todo o tempo do mundo para praticar yoga. Certo? E ele está sendo sincero, é uma pessoa super bacana, né? Então, acontece isso no meio do caminho, fiquem ligados, tá? Ana, por favor, pode passar. Muito bem. Eu falei tanta coisa ruim, deixa eu falar um pouco das coisas boas de ser uma aromaterapeuta. Em primeiro lugar, autossuficiência no cuidado com a saúde, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. A gente começa a trilhar um caminho de terapeuta holístico porque a gente está preocupado com o nosso próprio bem-estar. Graças a Deus que é assim, né? Não dá para a gente querer tratar alguém sem nem estar pensando em tratar a gente, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo, Mahatma Gandhi. Então, a aromaterapia, de fato, nos provê muita autossuficiência em saúde. Você começa a tratar a sua dor de cabeça, a sua alergia, né? Você começa a tratar o seu machucado no pé, a sua gastrite, enfim, a sua TPM, a candidíase que aparece, esse tipo de coisa. Isso é muito custoso, é muito bacana. Hoje em dia está na moda a palavra empoderamento. Então, a gente fica empoderado com a nossa própria saúde. Esse eu acho que é um fator maravilhoso dentro da aromaterapia, como também dentro dos florais de Bach. Né? Ou dentro de terapias como o Jinshin, que é Jinshin Jutsu, que você se auto-aplica. Né? Então é muito bacana a gente poder saber que a gente vai estar fazendo alguma coisa pela própria saúde e não apenas estando a mercê de uma carteirinha de convênio médico ou de uma fila interminável no SUS. Tá? Depois a gente aprende um caminho que é o de proximidade com o natural e o simples. E isso faz uma grande diferença na vida da gente, né? Então, quando a gente entra num curso como esse, aí vem aquela mesa de chazinho. Pô, chá de hortelã, chá de capim-cidreira, bolo integral, não é verdade? Isso é muito gostoso. E você começa a conviver com pessoas que pensam o mesmo que você. E isso vai formando uma massa crítica. Curitiba, uns anos atrás, em 2000, a gente ia sair na rua para comer uma comida vegetariana, só tinha o Sorel e o Green Life. Na época, o Green Life, né? E aquele vegetariano, primeiro andar carne, segundo andar mato, que tem lá na 15 de novembro. Hoje em dia, Curitiba tem 150 mil vegetarianos. É a primeira capital vegetariana do Brasil, não em termos absolutos, mas em termos percentuais. Então, isso por quê? Porque várias pessoas começaram a querer o natural e o simples. E é por isso que hoje Curitiba sediou, né, há pouco tempo atrás, em setembro, o Congresso Vegetariano Brasileiro. Né? E quando a gente entra na aromaterapia, isso começa a acontecer. A gente começa a conviver com pessoas que são maravilhosas, pessoas fantásticas, que têm histórias de vidas lindas, que têm relatos de curas surpreendentes, pessoas que pensam como a gente. Então a gente vai na casa delas, vai fazer um workshop de aromaterapia, tem lá o pãozinho de queijo vegano, tem lá um bolo sem glúten, isso é maravilhoso, a vida fica simples e natural, tá? E depois, a ser aromaterapeuta, uma outra coisa bonita que eu vejo é que a gente consegue alinhar o nosso estar nesse mundo com o nosso ser espiritual. Então, a gente alinha esse caminho. É muito difícil a gente alinhar esse caminho tendo outro tipo de profissão, não é? Ser um marqueteiro, por exemplo, é muito difícil você alinhar anseios espirituais com marketing. Precisa ser um bocado espiritualizado para conseguir fazer esse tipo de coisa. Que não é fácil, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem que vender cigarro. Muito difícil, né? Ela manter uma vida espiritual vendendo cigarro. E eu acho que é possível ser feito. Não estou dizendo que quem vende cigarro seja pior ou melhor do que a gente, né? Não existe essa coisa de melhor ou pior. Somos todos iguais. Mas eu digo que apenas é difícil. Eu, para mim, seria difícil. Agora, alinhar os meus anseios espirituais sendo aromaterapeuta é bem fácil. Talvez por isso, por eu ser preguiçosa, que eu fui ser aromaterapeuta. Se eu não fosse preguiçosa, talvez eu fosse vender cigarro na Philip Morris, né? Então, a gente consegue alinhar os anseios. E, de repente, você está fazendo meditações com óleos essenciais e você está louvando seu guru, né? Está cantando mantra e está cheirando o Líbano. Você está falando para uma pessoa como é que ela vai melhorar aquela, de repente, aquela rinite alérgica que ela tem. E no meio da conversa você já vai estar encaixando a questão do controle, né? Vai estar encaixando a questão do perfeccionismo e como que na vida a gente não consegue ser dono de nada porque a gente não é dono de si próprio, né? A nossa alma é autossuficiente, a gente tem que encontrar o ser de luz. Então esses assuntos entram no meio da conversa com o nosso cliente. Então é uma profissão, sob esse ponto de vista, muito gratificante, né? Uma profissão que a gente senta todo dia e fala Namastê, obrigado, Namastê, vai, vamos embora, né? Bem, aí tem contras, claro, evidentemente, né? O contra, o que que é? Neurose com saúde. Meu Deus do céu, não é verdade? Não toma cerveja, não toma bem vinho, toma. Eu não sei, acontece uma coisa, né? Todo terapeuta holístico toma vinho. Repara o que você vê. E sabe por quê? Eu vou contar por que todo terapeuta holístico toma vinho. Vocês vão saber por quê, mas acho que vocês têm alguma pista por quê? Flavonoides, se chama flavonoides, antioxidantes flavonoides, é um negócio que existe no vinho que é super saudável e que não tem na cerveja. Desculpa, é que eu coloquei aqui para saber que na hora das perguntas, tá? Então, não tem na cerveja. Então, os antioxidantes flavonoides fazem com que todo terapeuta holístico goste de vinho, é verdade. O revesterol que também tem no suco da uva, né? Então, o que acontece? de repente a gente fica com uma neura de saúde. É a primeira coisa, por exemplo, quando a gente vira vegetariano, a gente fica mega chita com quem não é, e depois a vida vai te fazendo ver que as pessoas têm a escolha de alimentação que elas têm, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a gente passa por essa neurose de saúde, tá? Depois, a ambição desmedida de querer mudar o mundo. Todo aromaterapeuta, em algum momento, se bate com essa questão. Então, a pessoa ela vira especialista em abaixo-assinado do Havas ou do Gente, né? Ela começa a assinar abaixo-assinado até do que não tem a ver com ela. Não é verdade? Porque ela quer mudar o mundo, por quê? Porque ela precisa dos óleos essenciais. E se o mundo acabar, os óleos essenciais vão junto. E a outra coisa que acontece com o aromaterapeuta é que ele começa a ter preconceito com o estilo de vida do outro. Certo? E isso, quando entra para dentro dele, é um troço muito complicado. É aquela pessoa que se recusa, a pessoa fala assim, pô, vou tomar, tomei, o que você tomou para a tua febre? Tomei o Tilenol. Que é isso? Você não sabe que o Tilenol, ele é inibidor suicida para o fígado, você pode ter um problema de cirrose no futuro, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de coisa, está aqui um olhinho de eucalipto. Entenderam, né? É difícil a gente entrar no caminho do meio. É muito difícil. Então a gente tem que estar o tempo todo puxando o freio de mão, né? Porque a gente não é dono de verdade nenhuma. A aromaterapia não é dona de verdade nada, né? Os cientistas estão descobrindo problemas que os óleos essenciais trazem. Então, muita humildade para trilhar esse caminho, né? Mas principalmente humildade com a gente mesmo, né? Nós vamos errar feio pela aromaterapia. Bem, familiares, quais são os próximos? Já falei um pouco para vocês, né? A possibilidade de compartilhar o tempo entre o profissional e o filho, e os filhos, né? Isso é uma questão muito importante hoje em dia. Porque como aromaterapeuta, você é um profissional autônomo, então você consegue fazer os seus horários, né? E alinhamento do projeto familiar com o ideal ecológico. Claro, né? É o que a gente estava falando até aqui. Você poder tratar os seus familiares com coisas que são naturais, você sabe que você está conseguindo contribuir para que o planeta fique mais habitável, né? E contas, comprometimento do investimento financeiro nos projetos da família e comprometimento de noites e finais de semana, né? Então, a aromaterapia é uma terapia que exige investimento da gente. E se, de repente, o momento da família não for o momento de investir na sua carreira como aromaterapeuta, isso pode ser complicado. Profissionais. Bem, autonomia financeira conforme metas estabelecidas. Né? Eu sempre digo que a melhor coisa de você ser dono da sua empresa ou ser um profissional autônomo é que você pode ganhar mais dinheiro se você trabalhar. Quando você trabalha numa empresa, você consegue ganhar mais dinheiro se você quiser? Você recebe salário? Não, mas como aromaterapeuta você consegue, né? Não é bom? E desenvolvimento de habilidade de negócios. Para quê? Para que você consiga mais, atingir mais metas financeiras. E contras? Bem, comprometimento de ganho na falta de comprometimento do ganho na falta de habilidades empreendedoras e oscilação no mercado nas terapias complementares. Isso é óbvio. Primeira coisa que a pessoa corta é a sessão de aromaterapia dela, tá? E aí, o que, que tem para se fazer dentro de aromaterapia? Bem, a primeira coisa que você pode escolher é o aromaterapeuta clínico, que a gente chama. Que é o aromaterapeuta que ele não vai estar usando a aromaterapia como suporte em outra terapia que ele já tenha aprendido antes. Então, é uma pessoa, por exemplo, como eu, que embora seja professora de yoga, quando eu faço aromaterapia, é só aromaterapia. Eu não dou massagem, não aplico reiki numa sessão, quer dizer, né, não classicamente, mas eu até tenho esse trabalho que eu posso fazer. Mas a pessoa chega lá no consultório e eu vou prescrever óleos essenciais para ela. Então, esse é o caminho dentro da aromaterapia. Possivelmente é o caminho mais difícil, porque é o mais diferente no mercado brasileiro. As pessoas não estão acostumadas com isso ainda, mas é uma coisa comum fora do Brasil, né? Então, você paga o preço da novidade. Depois, a aromaterapia aplicada é você ser um massoterapeuta e usar os óleos essenciais. É você ser um acupunturista e usar os óleos essenciais, mergulhar a urina no óleo essencial e colocar na pessoa. É você ser um fitoterapeuta e usar os óleos essenciais. É você ser um reikiano e usar os óleos essenciais. Um professor de yoga e usar os óleos essenciais. Esse é o caminho mais fácil, é o que deslancha mais rápido. A pessoa já vem com um background terapêutico e apenas agrega os óleos essenciais. Quem faz isso, a aromaterapia faz bum na vida dela. É muito rápido a maneira como ela deslancha dentro desse segmento. Depois, existe o artesanato da aromaterapia, que é o que as meninas estão fazendo ali com aquele spray protetor de ambiente que vocês estão vendendo, que é delicioso, né? O artesanato com aromaterapia é maravilhoso, é uma grande fonte de renda, Não é uma coisa muito comum no Brasil, porque o que existe hoje é artesanato com essências sintéticas. Então, o aromaterapeuta, ele não precisa estar trabalhando clinicamente, ele pode estar trabalhando no artesanato da aromaterapia, fazendo sabonetes, home sprays, fazendo inaladores, uma série de coisas que dá para fazer. Ou então, o aromaterapeuta vai trabalhar na cadeia produtiva. Ele pode trabalhar com destilador de óleos essenciais, ele pode trabalhar como consultor numa indústria que destila óleos essenciais, ele pode trabalhar tendo uma loja que revende produtos de aromaterapia e tudo mais. Porque a venda de aromaterapia é uma venda muito especializada. A venda de aromaterapia é uma mini consulta que você faz em 15 minutos. Então, o vendedor de aromaterapia, eu sempre falo que é o melhor aromaterapeuta que existe, porque ele faz a consulta e ainda vende, né? Então, é fantástico, mas precisa ter muito estudo de aromaterapia antes de você ter o seu próprio negócio de aromaterapia. E em Curitiba existem poucas lojas de aromaterapia. É um segmento que tem muita chance de vocês crescerem, porque tem a Canteiros, que é especializada em aromaterapia, que é minha amiga, minha parceira, a pessoa de quem eu compro os óleos essenciais. Depois você tem a Sensorial Bazar, lá no Alto da Glória. Aí tem a Cativa, no mercado municipal, mas revende apenas a própria marca. Você tem a Perfeito Equilíbrio no Shopping Novo Batel, que só vende a banho-maria. Depois você tem a Casa da Regina, ali na Manuel Ribas, a Cala Essências Curitiba, que vende do Essência e acabou. Uma cidade com 1 milhão e tantos habitantes só tem 5 lojas de aromaterapia. Então, está faltando nesse mercado esse tipo de coisa. Deixa eu dar um outro óleo essencial para o povo ir embora. De repente eu prendo vocês mais um pouquinho aqui. Pode passar, por favor. Bem, as formações no Brasil, como é que acontece? Existem professores, pessoa física, dando cursos de aromaterapia. Eu sou uma delas. Existem empresas... Aqui, ó, fica. Esse aqui eu estou passando para vocês a destilação da folha do limão capeta. Sabe qual que é o limão capeta? Aquele limão cravo? O limão rosa? Então, é a destilação da folha dele. É um aroma maravilhoso. Vocês podem estudar aromaterapia em escolas, como, por exemplo, o Ibra, que é a escola que eu represento. Você tem a Terra Flor, que tem a sua própria escola também. Ou vocês podem estudar aromaterapia nos cursos que as empresas que vendem óleos essenciais fornecem. Mas nenhum desses cursos hoje no Brasil fornece diploma. Todos fornecem certificado, mas nenhum fornece diploma. Tá? E aí, quando você vai estudar aromaterapia, você tem que ter uma coisa em mente. Se você for usar aromaterapia num contexto terapêutico pré-existente, então é interessante que você busque uma formação que te dê esse subsídio. Vou citar um exemplo. Pessoas que querem usar aromaterapia em massagem precisam estudar, por exemplo, na Academia Penny Price do Brasil, porque é uma academia que ensina aromaterapia junto com massagem. Pessoas que querem usar aromaterapia na parte estética têm que estudar com quem? Com a Baissâmia, que aqui em Curitiba, mais uma pessoa que eu esqueci de citar, uma loja que é a Casa da Beleza da Fátima, ela fornece cursos de aromaterapia com estética. Se você quer estudar aromaterapia clínica, precisa fazer a formação do Ibra, que é uma aromaterapia fundamentalmente voltada para a questão médica, medicinal, né, terapêutica. Então, o que você quer fazer com a aromaterapia é que vai direcionar. Se você quer usar a aromaterapia como ingrediente de artesanato, você vai ter que fazer um curso, por exemplo, na Perfumaria Paralela de São Paulo, que vai te ensinar técnicas de perfumaria, ou então no ABC Cosmologia, que é uma entidade que dá cursos na área, ou vai ter que fazer curso de saboaria com a Mara Maria, a Beth Paquini, que são as saboeiras do Brasil, ou eventualmente até aprender tudo isso no site do Peter Paiva, né? Então são as coisas que a pessoa vai ter que fazer. Se ela quer trabalhar com aromaterapia na cadeia produtiva, aí ela vai ter que fazer tudo, né? Porque vai aparecer gente na loja dela querendo comprar de tudo, tá? Pode passar? E aí, dentro da aromaterapia, uma vez que você tenha se dedicado à questão da aromaterapia, não, nem na cadeia produtiva, nem na questão do artesanato, a aromaterapia para tratamento mesmo, você tem a aromaterapia de escola inglesa, que é a aromaterapia do bem-estar holística, que não prescreve a ingestão dos óleos essenciais, e você tem a aromaterapia de escola francesa, que é a aromaterapia que prescreve a ingestão de óleos essenciais. E a formação delas é assim. Você começa estudando aromaterapia holística, que é a escola inglesa, que é a aromaterapia em que você vai fazer inalações, escaldapés, massagem, compressas, né? Pedilúvios, não dilúvio e tudo mais. E aí, quando você for estudar aromaterapia de escola francesa, você, não é que você vai esquecer isso, mas momentaneamente você esquece isso aí e vai começar a estudar o quê? Farmacocinética, farmacodinâmica, bioquímica, até que chega um momento que você consegue juntar as duas coisas e usar um chapéu holístico ou um chapéu farmacológico conforme a necessidade que você tem diante de si, tá? Depois, a manipulação é outra coisa que a pessoa pode estar fazendo. De repente, ela não quer ter o contato com o cliente. Ela não quer ela estar prescrevendo os óleos essenciais, mas ela adoraria manipular. Ah, perfeitamente. Então, eu, Maíra, sou aromaterapeuta, que vou até a oficina da Ana, pedir para que a Ana formule os ingredientes que eu vou estar prescrevendo para o meu cliente. Então, a Ana se especializa em fazer essas manipulações. Vai saber fazer creme, loção, vai saber fazer um shampoo, um sabonete, vai fazer um gel, entende? Vai fazer um perfume pessoal aromaterapêutico. Então, a pessoa apenas se especializa na manipulação dessas fórmulas. Ou então, ela vai se dedicar à pesquisa e ensino. Né? Ela não quer manipular, ela adora aromaterapia, mas ela não quer atender, vai dar aula. Não é verdade? Vai trabalhar na área de pesquisa. Perfeitamente também. E aqui é o nome de algumas terapias que podem ser utilizadas junto com a aromaterapia, né? Massoterapia, o Ayurveda, Yoga, Reiki, as psicoterapias todas, a terapia floral, estética, fisioterapia, odonto, farmácia, medicina. Hoje a aromaterapia é uma especialidade odontológica reconhecida pelo CRO. Isso é bem legal, a terapia floral também. E depois, dentro do artesanato de aromaterapia, a pessoa pode partir para o marketing olfativo, cosmético, saboaria ou então ser uma fornecedora de acessórios de aromaterapia, que, pasme, não tem no Brasil. A gente não tem pessoas que fábricas que forneçam acessórios para aromaterapeutas. Eu quero comprar um inalador que você coloca no nariz. Você lembra aqueles inaladores que tinha do Bic Vaporub? Então, é o que a gente chama de expositório de nariz. Não tem. Não tem no Brasil. Você tem que trazer da China. Tudo bem, a gente traz várias coisas da China. Mas a gente também conseguiria fazer no Brasil, não tem. Né? Eu quero comprar uma bolsinha acolchoada, térmica, para poder colocar meus óleos essenciais, não tem no Brasil. E quando eu falo que não tem, quer dizer, claro que tem, mas eu até agora não achei, porque também não dá para procurar o Brasil inteiro, né? Mas aqui em Curitiba tem. Então, a pessoa pode se especializar nesse tipo de necessidade. É, você começa com um aromaterapeuta e de repente você vira o quê? Um business, né? E na cadeia produtiva você vai ter a sua lojinha para vender óleos essenciais. Isso aí é citronela na Irlanda, que o cara está na mão. Vai trabalhar no comércio atacadista, trazendo óleos essenciais para o Brasil, ou né, com importação, ou você vai trabalhar no plantio e beneficiamento, ou vai trabalhar no business intelligence de uma marca de aromaterapia. Ou seja, tem muito campo, basta a pessoa querer ser aromaterapeuta, e daí depois ela deslancha, né? Vocês estão vendo como é que é vasto o leque dentro dessa profissão? Não precisa ficar apenas imaginando que você só vai, tudo que você vai fazer, indicar uma lavanda para a pessoa dormir. Tem muita coisa bacana para ser feita. E o legal é que é o seguinte, o Brasil vai explodir nos próximos 5 anos nessa questão de aromaterapia. Vai ser assim, ó, puf, um boom no mercado. Está entrando esse ano, o ano que vem, na verdade, vai entrar uma das marcas líderes do Brasil, do mundo de aromaterapia, que é o Oxadi. Vai estar entrando aqui no Brasil, uma marca alemã. E vai acontecer a mesma coisa com outras. Daqui a pouco a gente tem The Body Shop aqui no Brasil vendendo os óleos essenciais, a gente vai ter a Aroma Regi trazendo os cursos aqui, Aromáticos International trazendo, doTERRA também, que são os óleos líderes do mercado, vão estar todos aqui. Aí esse mercado vai explodir, vai precisar do quê? De aromaterapeutas. Aqui são algumas empresas e fornecedores que ensinam aromaterapia no Brasil. Esses slides depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Bem, e aí alguns links para vocês poderem depois acessar na internet mais informações sobre isso, tá? Então vamos lá, acho que eu vou abrir para 2 ou 3 perguntas no máximo, porque senão a gente vai... Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Para que o limão veio? Oi? Que limão vai fazer? Esse aí? Bem, esse aí, enquanto você faz isso, eu vou preparar o que eu trouxe de presente para vocês, que é o jasmim sambac. Esse limão capeta, e a química dele é muito parecida com o limão siciliano e o limão taiti. Então é um óleo rico em terpenos, monoterpenos e hidrocarbonetos, portanto tem propriedades solventes, diuréticas, sinalizadores imunológicos eles são também. Calma que isso aqui eu tenho que fazer com concentração. Porque senão Se cair tudo aqui, pronto. Então, o limão, ele tem essas propriedades. Agora, quando a extração é feita da folha do limão e não da casca do limão, que é o caso desse que vocês estão cheirando, que é o petigran, é uma destilação da folha, ele agrega um fator diferenciado que é o fator emocional. Ele acaba se tornando um óleo essencial muito ansiolítico, porque ele acaba carregando umas moléculas que são chamadas de ésteres, como os ésteres que existem na camomila, na lavanda, né, que são ésteres profundamente relaxantes do sistema nervoso central. Então, ele agrega duas coisas, esse lado físico, que é muito solvente, diurético, né, bom para tratamento, por exemplo, de colesterol, pedra nos rins, um antioxidante para o fígado também, mas agrega essa questão emocional que traz um fator ansiolítico junto. Substância genina sempre está presente. Qual é o tipo de óleo que tem que ter mais concentrações de genina? Tá. Como é que é teu nome? Rubens. Rubens, vocês ouviram a pergunta dele? Então tá. Rubens, assim, dentro da aromaterapia a gente chama de cítricos em vez de limonoides. Talvez limonoide seja uma nomenclatura da fitoterapia, tá? Então eu vou trazer para o universo da aromaterapia. Dentro da aromaterapia, quando a gente destila os óleos essenciais da casca dos cítricos, essa substância não está presente. Não, não está presente. Então, dentro do... Porque a destilação, ela altera a química dos óleos, a química do produto que vem, certo? Então, o que está presente dentro dos cítricos, basicamente, são monoterpenos e procarbonetos. Sobretudo o quê? Limoneno, né? Que é, em alguns óleos essenciais cítricos, como é o caso, por exemplo, do grapefruit, chega a 90% do óleo inteirinho é limoneno. Depois tem outros tipos de monoterpenos e acaba tendo alguma coisa de ésteres, alguma coisa de ácido, mas um percentual muito pequeno. Então, esse tipo de substância não está presente dentro desses cítricos, tá? Por conta do processo de extração do óleo essencial, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaram do jasmim? O jasmim não é propriamente um óleo essencial, porque ele não é extraído por destilação com vapor de água, ele é extraído com solvente, não existe jasmim extraído de outra maneira. Existe sim um método muito antigo artesanal, que é o enfleurage, em que você mergulha as pétalas de jasmim em banha de porco, atualmente não se faz mais por questões ecológicas, né? Então o jasmim é, na verdade, um absoluto que a gente chama, né? Uma matéria-prima da perfumaria. Mas a gente coloca ele dentro da aromaterapia porque o jasmim é o rei das flores. E é profundamente afrodisíaco, seja para os homens, seja para as mulheres. É, por isso que eu quis colocar por último, senão eu não ia conseguir dar palestra, que ia ficar todo mundo eufórico. Pode falar? Pode, né? Bom, portanto, são voláteis, né? Sim. Ok. Como nós temos a barreira hematocefálica, com certa liberação total nisso aí, né? Então, é fato afirmar assim, é correto eu afirmar que realmente não vai ter barreiras hematocefálicas e eu vou sentir isso aí tudo lá dentro na minha cabeça que vai produzir hormônio e tudo mais. É correto? É interessante você ter feito essa pergunta. Bem, existem duas coisas. A primeira coisa é que os óleos essenciais, quando eles são inalados, eles atingem uma área do nosso cérebro que se chama sistema límbico, certo? Mas isso é ele atinge o sistema límbico não mais como uma molécula odorífera, mas como um impulso elétrico. Então, quando a gente diz que o óleo essencial entra no cérebro, a gente está querendo, na verdade, dizer que o aroma impactou um bulbo olfatório que, por sua vez, foi impactado por um nervo olfativo e que levou esse estímulo elétrico até o centro do nosso sistema límbico, né? Atingindo daí a amígdala e tudo mais. Então, não é que o óleo, enquanto molécula odorífera, composta de carbonos, hidrogênios, oxigênio, está lá no cérebro. É apenas um impulso elétrico. Muito bem. E essa é uma questão. Que leva a mensagem, né? Que abre a caixa de Pandora, né? A gente chama isso de gatilho olfativo. É um estímulo olfativo que desperta as memórias que de outra maneira não estariam despertas. Isso é um ponto. O outro ponto que você falou, aí sim, existe dentro dos óleos essenciais, e não existem várias substâncias, que é a questão se essas moléculas odoríferas têm a capacidade de atravessar a barreira cefálica. Parece que sim, parece que tem. Não se sabe muito bem ainda por quê, porque os óleos essenciais, quando eles entram no nosso corpo, eles são metabolizados de várias maneiras, seja pelo fígado, seja por outras enzimas que existem dentro dos nossos tecidos, né? Principalmente pelo grupo de enzimas chamada CP450. E aí, alguns óleos essenciais têm a capacidade de atravessar realmente essa barreira e estar atuando lá dentro do nosso cérebro, né? Isso é bom e é ruim. É bom pelo fato de que talvez a gente tenha uma terapia que possa promover benefício para todo o sistema neuronal nosso, e é ruim porque impõe um fator de toxicidade a mais nos óleos essenciais. Tem um filtro e não tem um filtro. Exatamente. Eu respondi a tua pergunta? Legal, obrigado. Tá bom. Certo, é isso? Ninguém mais? Nenhuma pergunta, nenhuma angústia? Então tá bom, gente. É isso. Agradeço vocês. Obrigado. Obrigada. Esses slides depois eu passo para a Ana e a Ana distribui para vocês, tá? Ah, obrigada, querida. Agradeço. Sim, você falou da aromaterapia, mas a gente entende a naturoterapia, tudo que você falou. É, né? Que bom. Muito legal, muito bacana. Que bom, depois.